Panorama Agrícola para 27 de dezembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de Lua Nova, 27 de dezembro de 2011, no ar o Panorama Agrícola. Um abraço para você, do Márcio Peixe e do Eduardo Maier, da equipe do Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Você confere no Panorama Agrícola uma dica de economia. Entrevista à Organização dos Produtores na Bacia Leiteira do Planalto Norte Catarinense. E no noticiário, MDA emite mais de 13 mil documentos para a trabalhadora rural em Santa Catarina. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Você pode também acompanhar o nosso programa na internet, no site da EPAGRE, no site do CCA, Centro de Ciências Agrárias da UFSC, no site da FETAESC, na rádio online da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também no site do Governo do Estado de Santa Catarina e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você já usou todo o seu 13º salário? Se ainda não, prefira pagar contas atrasadas. E se ainda estiver sobrando, economize para o retorno das férias. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, nós entrevistamos Donato João Noemberg, que é gerente regional da EPAGRE em Canoinhas. Quais foram as principais conquistas na região de Canoinhas em 2011, Donato? Olha, satisfação estar no programa hoje e poder conversar com nossos radiovintes. Colocar que a região de Canoinhas, situada no Planalto Norte Catarinense, hoje é composta por 6 municípios: município de Canoinhas, que é a sede, município de Três Barras, Bela Vista do Toldo, Major Vieira, Irineópolis e Porto União, que já fica na divisa com o estado do Paraná. Nessa região, nós conseguimos, em 2011, dar bons avanços aí na área do associativismo. A área de leite, especialmente, com a criação de cooperativas e um sistema também central de cooperativas de leite, talvez seja o grande destaque nessa área de organização dos agricultores. Também na área da fruticultura, bons exemplos hoje de organização do produtor na forma de cooperativas. A área da olericultura também, chegando forte aí, onde a EPAGRE tem atuado muito forte com seus técnicos na área de campo. Donato, e para o ano de 2012, quais são os principais desafios da região de Canoinhas? Olha, nós temos que continuar esse trabalho, né, que esse trabalho de associativismo é um trabalho contínuo, um trabalho que tem que ser retroalimentado, ou seja, todo dia você tem que estar colocando lenha na fogueira para que isso não se apague. Nós temos desafios muito fortes com a execução do SC Rural. Esse ano conseguimos, em 2011, conseguimos realizar muitos eventos. Praticamente aí 50 eventos grupais foram realizados, além de todo o trabalho de divulgação do programa. E aí, para 2012, nós imaginamos aí a entrada de algumas manifestações de interesse de projetos estruturantes, e aí então nós vamos ter que trabalhar esses projetos. Creio que este é o grande desafio que nós vamos enfrentar em 2012, é colocar esses projetos em prática. Em que áreas seriam mais possíveis esses projetos estruturantes do Santa Catarina Rural? Olha, a área da fruticultura, ela se mostra que é uma prioridade regional de toda a UGT, e a gerência de Canoinhas tem trabalhado muito forte a fruticultura. Então nós imaginamos que nessa área deva vir algum projeto. Na área do leite, nós ainda não temos a segurança que já está consolidado esse processo para entrar em 2012, mas se não for 2012 para frente, dentro do horizonte dos 6 anos do SC Rural, ele deve entrar. Também a área da olericultura, como eu falei antes, tá vindo forte, então deve vir alguma coisa. Nós temos na região de atuação da gerência uma cooperativa de comercialização solidária de agricultores familiares que está já há algum tempo trabalhando na região e conversa já com a diretoria dessa cooperativa. Com certeza eles devem estar apresentando projetos para alguns municípios que fazem parte da abrangência da atuação dessa cooperativa. Então são projetos que com certeza deverão entrar no próximo ano. Donato, no caso da fruticultura, quais são as principais culturas recomendáveis para o Planalto Norte? A fruticultura no Planalto Norte, aí pegando canoinhas, Mafra, toda a região, ela começou a se desenvolver mais fortemente com a entrada da cultura da maçã. Uma maçã, cultivares de maçã com ciclo um pouco mais precoce, que entram aí cerca de 20, 25, até um mês antes da maçã produzida no meio oeste e na região de São Joaquim. Então, são variedades locais onde a gente tem condição de entrar antes no mercado. Mas nós temos também a uva entrando em alguns municípios, algumas frutas de caroço também, que poderão começar a entrar, mas especialmente a maçã, né, que é a cultura que puxa todo esse processo da fruticultura na região. Panorama Agrícola agradece a entrevista com Donato João Neuenberg, gerente regional da IPAGRE em Canoinhas. Muito obrigado pelas suas informações. Nós que agradecemos o espaço e parabenizamos aí a equipe pelo trabalho feito. É hora das notícias. Mais de 13 mil documentos foram emitidos aqui em Santa Catarina ao longo de 2011, dentro do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, junto com o INCRA. A Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Superintendência do INCRA no Estado coordenaram os mutirões em 22 municípios, emitindo carteiras de identidade, carteiras de trabalho e CPFs, além de informações sobre a Previdência Social. No total, em 2011, foram atendidas em Santa Catarina 9.300 pessoas. Os mutirões foram realizados em comunidades rurais, indígenas e negras, além de municípios do Vale do Itajaí, atingidos pelas enchentes de setembro. O objetivo do programa é permitir o acesso gratuito aos documentos essenciais da cidadania para as mulheres trabalhadoras rurais ou residentes em comunidades tradicionais e suas famílias. A Secretaria de Estado da Agricultura assinou portaria sanitária para a prevenção e controle da anemia infecciosa equina. A portaria determina que os exames de anemia infecciosa equina têm validade agora de 180 dias e não mais de 60 dias. A portaria está embasada nos resultados do Censo de Anemia Infecciosa Equina, realizado entre outubro de 2010 e março de 2011. Nesse levantamento foi constatada a baixa ocorrência da doença no rebanho de 103 mil cabeças aqui em Santa Catarina, tornando assim possível a implantação de medidas exclusivas para o trânsito de equinos dentro do estado. A anemia infecciosa equina é uma doença causada por um vírus. O animal contaminado deve ser sacrificado sanitariamente. A ampliação desse prazo de validade dos exames de anemia infecciosa equina foi um pedido do movimento dos CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo